Graça e paz, irmãos e irmãs, é com grande alegria que nós vamos compartilhar o Evangelho de segundo São João, no capítulo 20. É um capítulo maravilhoso e, se uma palavra pode traduzi-lo, é a vitória que vence o mundo. Essa é a nossa fé, nossa certeza, a garantia de que Jesus ressuscitou. E se ele ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, não é vã a nossa fé. Vamos compartilhar então o capítulo 20. Diz assim o texto: ao amanhecer o primeiro dia da semana, estando ainda no meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Irmãos, aqui há uma hipótese com relação a Maria Madalena. Bem, o domingo é o dia do Senhor. Embora não tenha sido trocado lá nos 10 mandamentos, a comunidade cristã começa a celebrar desde o primeiro século o dia da ressurreição, primeiro dia da semana, que nós conhecemos como domingo. Mas a hipótese é outra: o domingo, dia do Senhor, Apocalipse 1:10, pois Cristo ressuscitou nesse dia. Maria Madalena, ou Magdala, por ser dessa cidade, localizada no lado ocidental, do lado da Galiléia, pode ter sido, é uma hipótese, uma mulher de posses, tendo se tornado uma discípula líder desde que foi salva por Jesus. Está lá em Lucas 8, Lucas 23, 49 a 55, Lucas 24, 10. Há duas grandes possibilidades: ou ela era uma, ou ela foi uma mulher de moral questionável e que alcançou a salvação por Jesus, pelo seu encontro com Jesus, Jesus a salvou. Ou essa outra possibilidade que a BKJA levanta, de que ela tenha sido uma mulher de posses e contribuído para o movimento de Jesus, tornando-se uma discípula líder desde que foi salva. Eu acho que, com certeza, o que nós podemos dizer é que ela realmente se tornou uma líder do movimento. Isso é certeza. A questão das posses é uma hipótese. Caminhando, versículo 2: então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: eles tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos. Entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho. Só um comentário até o versículo 6, um outro destaque: esse outro discípulo é João, mas ele não fala o seu próprio nome, ele escreveu o Evangelho, então ele coloca o outro discípulo, mas refere-se a si mesmo, refere-se a João, o discípulo que viveu mais, até por volta do ano 96, com certeza. assim como seus discípulos testemunharam os pais da igreja logo no segundo século. No versículo 7, nós temos um outro destaque. Diz o texto assim: bem como o lenço que estiver em volta da cabeça de Jesus, que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. A palavra grega traduzida por lenço é soldarion. E essa palavra é um estrangeirismo procedente do latim sudarium, e identifica uma peça de pano usada para enxugar o suor. Lucas capítulo 19, versículo 20, aponta para isso. Atos 19, versículo 12. Então, uma peça de pano usada para enxugar o suor do rosto e envolver a cabeça dos mortos, como ocorreu com Lázaro. Isso está lá no capítulo 11, no versículo 44. Você encontra uma referência também. Caminhando, bem como o lenço que estiver em volta da cabeça de Jesus, que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Este viu e creu. Então, João falando da sua fé. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Isso é muito importante, irmãos, só como detalhe histórico, antes da gente compartilhar a palavra da vitória. Às vezes a gente olha para a Bíblia, hoje já são 2.000 anos depois, e tudo parece tudo muito bonitinho, uma novela, parece um romance para nós. Mas é bom lembrarmos que quem estava vivendo no momento, quem estava sendo ministrado, os discípulos que estavam sendo ministrados, não tinham a clareza total de tudo o que Jesus lhes ensinou. Isso foi sendo revelado pelo Espírito Santo. Esse capítulo vai falar disso. E com o passar dos anos, eles foram entendendo tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Então, voltando ao versículo 9: contudo, eles ainda não haviam entendido de acordo com a Escritura. Escritura em grego, grafê. Era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Para casa, em grego, é prós autous. Para eles, praticamente sinônimo de eis, tá e dia. Aí você vai lembrar de estadia, né? Capítulo 19, 27, que é uma palavra sinônima de prós autous. Eista e dia. Versículo 10: e assim foram os discípulos outra vez para suas casas, isso que nós mencionamos. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Visão maravilhosa, né, irmãos? Então os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. E Jesus perguntou-lhe: mulher, aqui um quinto destaque, irmãos. Mulher, em grego, ginai, vocativo de Guiné. Era uma forma gentil e respeitosa de se dirigir a uma jovem senhora, algo como cara senhora ou madame. Então nós temos isso no versículo 15. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que estás chorando? A quem procuras? E Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: se tu tiraste daqui, dize onde o colocaste e eu o levarei. Então Jesus a chamou Mariã. Ela, voltando-se, exclamou, também em aramaico, Raboni, que quer dizer mestre. Esse é o sexto destaque. Maria, em aramaico, Mariã, ela o saúda em aramaico, Raboni, mestre, uma forma mais enfática e honrosa do que o tradicional rabino. O mesmo título dado por Bartimeu a Jesus em Marcos capítulo 10, versículo 51. A atitude de Maria em cuidar logo ao alvorecer para que o corpo de Jesus recebesse um lugar digno de descanso mostra que ela era uma mulher de iniciativa e de posses. Leva a crer, irmãos. Eu prefiro sempre, quando a gente não tem absoluta certeza, colocar como uma hipótese. Então, tudo parece demonstrar que ela era uma mulher de iniciativa e de posses, como sugere Lucas 8, versículo 2. Ela estava disposta a pagar pelo trabalho e outras despesas necessárias. Versículo 17. Recomendou-lhe Jesus: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai, e ao encontrar meus irmãos, diz-lhes assim: estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai para meu Deus e vosso Deus. E assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou-lhes tudo o que o Senhor lhe dissera. Um outro detalhe historiográfico é que o fato de Maria não ter recebido aceitação imediata por parte dos discípulos é de fato porque ela era uma mulher. E as mulheres naquele período eram menos consideradas, mas muito menos. Não compare com o dia de hoje, com as discriminações que existem, com o salário mais baixo ou qualquer outra coisa, porque você vai estar cometendo um erro de anacronismo gravíssimo. Quando nós falamos em mulher naquele período, nós estamos nos referindo a alguém que, por exemplo, em muitas rodas de homens, era considerada menor do que um cachorro. Então, vou repetir: a mulher era às vezes considerada menor do que um cachorro. Eles diziam, ditado popular, é melhor ter um cachorro do que uma mulher. Então, isso já vem desde a Grécia, e infelizmente alcança o Império Romano e os judeus não foram capazes de superar na totalidade essa questão. Versículo 18 diz assim: e assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou-lhes tudo que o Senhor lhe dissera. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos, a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se convosco no meio deles e disse: a paz seja convosco. A paz seja convosco, em hebraico, Shalom Aleichem, e em árabe, Salaam Aleikum. Então você vê aí a semelhança dos idiomas semíticos. É uma saudação comum entre os amigos, mas que agora fazia todo sentido e fez que os discípulos recordassem as promessas de Jesus. Capítulo 14, verso 27, capítulo 16, verso 22, Lucas 24, verso 36 em diante. O novo corpo de Jesus, corpo glorificado, lhe permitia atravessar a matéria, como sem ser um fantasma, ou seja, nada mais, agora em tempo e espaço, era uma barreira, porque ele já estava com o seu corpo numa outra dimensão, corpo glorificado. Jesus preocupou-se em demonstrar aos discípulos que eles não estavam sofrendo uma alucinação coletiva. Então aí nós vemos o destaque número 7, versículo 20 agora. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse, mais uma vez, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, se-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, se-lhes-ão mantidos. Esse destaque é interessantíssimo. Irmãos, nós precisamos relembrar isso todo dia. Quem perdoar o próximo será perdoado pelo Senhor. Mas quem não perdoar, não será perdoado. Isso é uma questão importantíssima porque pessoas guardam mágoas, o rancor, a frustração e outras coisas, outros sentimentos semelhantes, por muito tempo, às vezes meses, às vezes um ano, às vezes 10 anos. Eu já conheci no pastorado pessoas que tinham raiva, amargura, problema de ressentimento por 40 anos. Então, o texto diz claramente, aquele a quem perdoares os pecados, se-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, se-lhes-ão mantidos. Bem, o penúltimo trecho, a penúltima parte, ou em grego perícope, do versículo 24 ao 29. Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: Nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, lembre-se, não há barreira para Jesus, ele pode atravessar de um ambiente para o outro, sem se preocupar com portas ou paredes. E ele apareceu para os discípulos. E quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: A paz seja convosco, com aquela expressão que eu já mencionei, Shalom Aleichem. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo: Coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas um crente. E Tomé confessou a Jesus: Meu Senhor e meu Deus. E ele confessou depois de tocar em Jesus. Irmãos, irmãs, aqui vale uma penúltima paradinha, a expressão de convicção absoluta. Tomé agora está convicto. Ele é o homem da palavra de Deus, né? O homem da palavra era Deus. Ele agora tinha convicção. O mesmo clímax de Marcos 15, 39. Só que Jesus lhe faz uma advertência no versículo 29. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Aí mais uma lição para nós. Acreditar quando você está vendo não é nem fé. Segundo a definição de Hebreus, né? De convicção de coisas que se não veem, fatos que eu estou ainda aguardando, falando numa linguagem mais acessível para você. Está lá em Hebreus, no capítulo 11. Ao que Jesus afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados os que não viram e creram. O versículo 30 e 31 encerram o capítulo. Verdadeiramente, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo. Cristo é Messias, né? Então, Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Porque esta é outra afirmação que nós já vimos ao longo das ministrações. Quem crê no Filho tem a vida. A vida eterna é essa, crer no Senhor Jesus. Mas quem não tem o Filho não tem a vida. Bem claro, bem taxativo, simples, assim. Quem tem o Filho de Deus, Jesus Cristo, quem o aceita como Senhor e Salvador, quem crê no Senhor Jesus, tem a vida eterna. E quem não crê, não tem. Já está condenado. Esse é o décimo destaque. João foi a testemunha ocular da vida e obra de Jesus de Nazaré, o Cristo, como eu disse a vocês, o Messias, o Filho de Deus. A paixão, a missão de João foi ver o mundo compreendendo essa verdade e vivendo com fé Jesus, pelo poder do Espírito Santo, o nosso advogado, como diz capítulo 3, 36, capítulo 14, de 15 a 21. Vocês perceberam que, diferente de Marcos e de Mateus, mesmo de Lucas, os evangelhos chamados semelhantes ou sinóticos, João condensa tudo. O seu evangelho é mais teológico. Então ele condensa tanto a ressurreição como já o envio, o sopro do Espírito Santo, deixando para o último capítulo a conclusão. Mas aqui ele já está no penúltimo capítulo. Muito bem, feitos esses destaques, eu poderia encerrar essa devocional, irmãos, dizendo, recitando um pouco de um hino que diz assim: Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Então, irmãos, na primeira parte do capítulo, que vai do versículo 1 até o 10º, nós temos a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, como eu disse, não é vã nossa fé, e é o sentido maior de tudo aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento, tudo aquilo que foi anunciado no Evangelho até esse momento, aquilo que dá sentido ainda maior à crucificação, porque se ele tivesse ficado preso pela morte, então a nossa fé seria vã. Mas ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, e não há ninguém que possa vencê-lo. O texto começa, nessa primeira parte, com Maria Madalena chegando ao sepulcro e vendo a pedra removida. E ela vai correndo e conta para os discípulos. João e Pedro se dirigem imediatamente para o sepulcro para ver o que estava acontecendo. João chega primeiro, porque era mais novo, corria mais rápido. Ele chega primeiro, só que não entra. Entretanto, o outro discípulo que chega logo em seguida, Pedro, ele chega e ele entra no sepulcro, né? Ele vê as faixas de linho e ele é testemunha, então, que Jesus ressuscitou. Ainda não estava claro para eles todo o aspecto da ressurreição, Jesus não tinha aparecido a todos eles, mas ele percebe que algo sobrenatural aconteceu. Remover a pedra do sepulcro já seria impossível para Jesus sozinho, se ele não tivesse sido ressurreto. É que os anjos ajudaram, foi com o poder do Espírito Santo que Jesus ressuscitou, os anjos removeram a pedra e nada foi capaz de mantê-lo preso à morte. Eles viram o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, o sudário, como nós conhecemos. Havia duas partes, uma que envolvia a cabeça e uma que cobria particularmente a frente da cabeça ou o rosto. E eles viram, então, que os panos estavam lá, que o lenço estava lá, tudo dobradinho, à parte. E João, que chegou primeiro ao sepulcro, depois de Pedro, tomou coragem, também entrou e viu e creu de imediato que ele vive e que nós podemos crer no amanhã. Muito embora, como nós já tínhamos mencionado, eles não tinham absoluta clareza de todas as implicações da ressurreição. Jesus foi falando, foi avisando, foi ministrando, mas a clareza total se deu através da revelação do Espírito Santo. Muito bem, irmãos, só essa parte seria suficiente, irmãos e irmãs, seria suficiente para que nós celebrássemos aqui. Nós estamos chegando à Páscoa e não há nenhuma outra religião, nenhuma outra religião, com todo respeito a todas, mas nenhuma outra religião onde acontece um fenômeno desse. Nós podemos ter, eu não vou ficar aqui destacando uma a uma, pode virar o tema de um estudo para a liderança, mas não há nenhuma situação semelhante a essa, onde alguém que tinha assumido a vida humana é morto na cruz do Calvário, é colocado no sepulcro e ao terceiro dia, porque o domingo já era o terceiro, o primeiro se encerrou às 6 da tarde na sexta-feira, dia judaico, quando surgia a primeira estrela, se encerrava o dia. O segundo dia se encerrou no sábado também, nesse horário, por volta das 6 da tarde, e o terceiro dia começa às 7 da noite, ali, o que nós conhecemos hoje, né? A primeira hora do novo dia começa no anoitecer do que nós chamamos de domingo. E no amanhecer do domingo, Jesus já está ressurreto. E os discípulos chegaram e não encontraram o seu corpo colocado ali como morto, porque Jesus havia levantado. Meu irmão, minha irmã, se por acaso você ainda não tinha essa certeza, tem essa certeza agora. Jesus ressuscitou e não é vã a sua fé. Se você é um amigo que está me ouvindo, já mencionei muitas vezes, tenho amigos que estão nesse grupo e não professam nenhuma fé, eu volto a falar com vocês como amigo, sem querer de modo algum desrespeitar a sua opção, mas eu quero dizer, Jesus ressuscitou. Ele é o Filho de Deus, ele é o Mestre, é a morte que foi vencida pela vida. A vida venceu a morte. A luz venceu as trevas. A santidade venceu o pecado e a culpa. Ou seja, tudo agora faz sentido e nós não precisamos ter medo do amanhã, porque eu bem sei que ele está vivo. E por saber que ele está vivo, então tudo faz sentido, porque nós vamos também dormir e ressuscitar com ele para viver com ele eternamente, a não ser aqueles que forem arrebatados quando Jesus voltar. Louvado seja o nome do Senhor por esse texto da ressurreição e por essa possibilidade de dizer a você de novo o hino. Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. E eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Então, ponha as suas mãos, ponha a sua vida nas mãos de Jesus e tenha certeza que ele está vivo, cuidando de você todo dia. Vai julgar os vivos e os mortos, porque o Pai delegou isso a ele, mas ainda falando da ressurreição, é a certeza de que o Senhor Jesus tomou da mão do maligno a chave da morte e do inferno. Ou seja, o maligno não tem na sua mão nem a chave da morte, porque Jesus, a vida, venceu a morte. E não tem a chave do inferno mais para manter aprisionado alguém que queira se salvar. Sabe por quê? Porque Jesus tirou da mão dele a chave do inferno. Qualquer um que aceite a Jesus como Senhor e Salvador será salvo. Apenas que aquele que não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, esse já está em situação de condenação e permanecerá condenado, mas eu louvo a Deus por termos chegado aqui durante esses 20 capítulos. Esse é o 20º capítulo, e de um evangelho tão maravilhoso como o de João. João, que era analfabeto, provavelmente um pescador analfabeto, no início do seu discipulado, depois tornou-se um teólogo de mão cheia, e o Evangelho de João é o mais teológico dos quatro, mais do que Lucas. Lucas é uma grande peça jurídica. Além de outros anúncios que ele faz, ele também está se dirigindo a Roma, a Teófilo, fazendo uma apresentação de que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias, mas você percebe claramente que aquilo é uma peça jurídica. Agora, o mais teológico dos evangelhos é João, e João nos deixa claro, aqui no capítulo 20, que Jesus ressuscitou e por isso nós não devemos temer o amanhã, porque ele vive e a nossa vida está nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Do versículo 11 ao versículo 18, nós temos a segunda parte do capítulo. Jesus ressuscitou e vive. Está aqui no subtítulo da BKJA. Maria ficou ali, Maria Madalena, continuava ali ao lado fora do sepulcro, do lado de fora do sepulcro. E ela chorava, porque nem o corpo de Jesus foi encontrado. Como eu disse, eles não tinham toda a clareza de como se daria essa ressurreição. Se era a ressurreição mesmo, ou como Marta e diz para Jesus na ressurreição de Lázaro, eu creio na ressurreição do último dia, eles não tinham toda a clareza. E Maria, ao não ver o corpo de Jesus, pôde pensar que ele tinha sido roubado. Quem sabe ela pode ter pensado, levado pelos sacerdotes, levado pelos romanos, pode ter passado na cabeça de Maria uma série de coisas, até que ela viu dois anjos vestidos de branco, mensageiros do Senhor, porque anjo significa isso, mensageiro. Exatamente onde estava o corpo de Jesus, onde estivera o corpo de Jesus, um na cabeceira e outro nos pés. Então os anjos perguntaram a Maria: por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram meu Senhor e eu não sei onde colocaram. Então, assim que ela disse isso, ela olhou para trás e, irmãos, esse é um momento maravilhoso que me arrepia ler só agora, só de ler. E toda a nossa vida com Deus é de emocionar. É impossível, além de constatar racionalmente, é impossível não se emocionar ao ver que ela, Maria Madalena, olhou para trás e viu Jesus em pé. Só que ela não reconheceu que era ele, porque ele já estava com o corpo glorificado. E João dá esse destaque a uma diferenciação na visão que ela tem do antigo corpo de Jesus para esse corpo de glória. E Jesus então fala com ela respeitosamente, como eu mencionei para você no destaque de número 5, guiné, né? Em grego, guinai é um vocativo de guiné. Uma forma gentil de Jesus, uma forma respeitosa de se dirigir a uma jovem senhora. Algo como eu disse, repito, BKJA, cara senhora ou madame. E ele diz assim: jovem senhora ou madame, cara senhora, por que você está chorando? A quem você está procurando? E Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou: se foi você que tirou ele daí, me diz onde você colocou. Falando numa linguagem nossa aqui, irmãos, irmãs. Se tu o tiraste daqui, diz-me onde você colocou e eu levarei. Então Jesus a chamou, como se fala em hebraico, né? Miriam, ela voltando-se, exclamou aí pela fala de Jesus. Como Jesus a chamou de Miriam, ela voltou-se e exclamou em aramaico, Rabboni, que quer dizer mestre. Ela pôde perceber pela fala de Jesus que era um mestre ressurreto que estava falando com ela. E hoje o mestre ressurreto está falando comigo. E hoje o mestre ressurreto está falando com você agora, onde você estiver. E quando você for ouvir nas nações que têm nos ouvido, são mais de 20 nações. Eu quero dizer a você, não sei quando você vai ouvir, não sei que dia você vai ouvir, mas eu quero dizer que se você olhar para trás, você vai ver o Mestre dizendo para você o seu nome. E quando ele disser o seu nome, você pode dizer Rabboni, que quer dizer mestre. Você pode dizer: mestre, fala comigo. O Senhor está aqui, fala comigo. E Jesus então recomendou que ela se acalmasse, com certeza, e embora o texto não diga isso aqui, mas ele acalentou seu coração e ela tentou tocá-lo, segurá-lo, e ele diz: não me segure, porque ainda não voltei para o Pai. Embora já tivesse sido ressurreto, não tinha completado a ascensão. E ele dá uma orientação para Maria: vai, encontre os meus irmãos e diz-lhes assim: estou subindo ao meu Pai, estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Irmão, irmã, ele é o meu Deus e é o seu Deus, ele é o nosso Deus. E ele está dizendo que foi ao Pai. Ele ainda vai voltar para falar com os discípulos aqui naquele momento histórico. Mas ele também continua falando conosco hoje, diretamente através da pessoa do Espírito Santo, e continua falando ao seu coração. E ele vai voltar e vai falar claramente com você, e nós vamos viver com ele eternamente, no novo céu e na nova terra. Glória a Deus! E assim Maria Madalena partiu e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor! E contou-lhes tudo o que o Senhor lhe dissera acerca da ascensão e o próprio fato da ressurreição. Só que quando ela falou tudo isso, pelo motivo que eu disse a vocês, de que a mulher era menos considerada, se hoje ainda sofre discriminação, 2.000 anos depois, se hoje ainda não ganha o mesmo salário, às vezes pela mesma função, de um homem numa empresa ou num outro lugar, imagine há 2.000 anos atrás, num ambiente patriarcalista, num ambiente semita, ou seja, Maria Madalena continuou aquilo que Jesus mandou, foi até os discípulos, deu testemunho, mas eles ficaram ainda suspeitando um pouco e depois os outros evangelhos vão deixar isso claro. Vai um, depois vai outro, até que Jesus aparece para todos eles. João condensa isso. João já mostra agora Jesus, na terceira parte, abençoando os discípulos com o seu Espírito. João para de detalhar as questões da aparição de Jesus, da ressurreição, ele para aqui, interrompe e ele já vai direto para o envio do Espírito Santo. Bem, então, ao entardecer daquele dia, o domingo, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas. Eu quero repetir uma coisa para você: não sou adventista, não sou judeu, mas eu quero só deixar claro. É verdade inequívoca que a tradição da igreja, os cristãos começaram a se reunir no domingo, no primeiro dia da semana, para celebrar a ressurreição. Já desde esse momento, desde a ressurreição, eles começam a guardar o primeiro dia da semana como o dia da vitória, como o dia da ressurreição. Eu só quero deixar um parêntese aqui, volto a repetir, não sou judeu de nascimento e nem sou adventista, com todo respeito aos dois grupos, mas isso não muda o decálogo, não muda os 10 mandamentos. E o quarto mandamento continua se referindo ao sábado como um dos 10 mandamentos. Assim como não matar, não roubar, não desejar as coisas do próximo, não desejar a mulher do próximo, ou seja, ter o Senhor como único Deus, não fazer imagens de escultura de espécie alguma. Os 10 mandamentos estão lá. E o sábado é o dia da guarda, é o dia de guarda, melhor colocando aqui. É o dia que Deus escolheu para que nós separemos um tempo e celebremos ao Criador do céu e da terra. Tá bem? Você não precisa cair em nenhum farisaísmo. Você não precisa cair em nenhum legalismo, você não precisa cair em mil regrinhas que os judeus inventaram com relação ao sábado, com a tradição judaizante, desde Moisés até a época de Jesus. Havia uma série, mais de uma centena, aproximadamente 500 regrinhas que eles tinham sobre os vários mandamentos. Você não precisa cair nessa tolice. Você não precisa cair em nenhum tipo de legalismo. Mas separe um tempo. Separe um tempo do sábado e diga: Senhor, tu és o Criador do céu e da terra. Eu te louvo. Tu és meu mestre, meu Senhor. A ti eu honro, a ti eu glorifico. A ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor, a ti toda adoração. Separe, olha, eu não gastei mais que 30 segundos. Então, separe no sábado por respeito à palavra, porque Jesus em nenhum momento manda retirar nenhum dos 10 mandamentos. Então, é verdade que a tradição mostra que os discípulos de Jesus começam a guardar o domingo, primeiro dia da semana. Depois da queda de Jerusalém no ano 70 e a separação mais explícita entre judeus e cristãos, isso fica mais forte ainda. Tá bem? E depois de Constantino, por volta de 315 aproximadamente, Isso fica homologado quando Constantino transforma o dia do Deus Sol, que era o domingo, por isso Sunday em inglês, né? O Deus Sol, ele transforma o dia do culto do Deus Sol no dia do culto dos cristãos, e os cristãos homologam o domingo como dia de guarda. Mas eu quero fazer essa ressalva a você. O dia de guarda é o sábado. Agora, o dia de louvar a Deus é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ou seja, todo dia, em todo tempo. Diz a palavra do Senhor no Salmo: em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Então, mantenha o respeito por aquilo que Deus estabeleceu, ore 30 segundos, um minuto ou o tempo que você desejar no sábado, mas guarde todos os dias como dia do louvor. E dê um destaque especial, sim, pela tradição, e mais do que a tradição, pelo dia da ressurreição, deu um destaque especial. É um dia onde nós cristãos costumamos nos reunir para celebrar a vitória, para celebrar a ressurreição de Jesus. Então isso não pode ser menosprezado, isso não pode ser desconsiderado, tá bem? Só separar bem as duas coisas. Uma coisa é o sábado que Deus criou, lá no início do Gênesis, na criação. E outra coisa é o dia da ressurreição. E nós podemos louvar e adorar em todos os dias. No sábado, pela criação, no domingo, pela ressurreição, e nos outros dias, porque em todo o tempo nós estaremos em comunhão com o Senhor. Bom, irmãos, dando sequência, Jesus aparece no meio deles e diz: a paz seja convosco. E hoje ele está aparecendo para nós, espiritualmente, através da pessoa do Espírito Santo, e está dizendo: filho, você está vivendo um momento de grande luta, de grande dor, de grande tribulação. Filha, você está passando por um momento difícil na tua vida. O Jesus ressurreto está dizendo para nós em espírito agora: a paz seja convosco. Shalom. Shalom. Aleichem, a paz seja contigo, a paz seja convosco, que nós possamos dizer um shalom uns para os outros e acalentar uns aos outros. Eu estou com uma pessoa muito querida, não adianta nem eu detalhar agora nome e parentesco, né? Porque seria para uma grande maioria desconhecido. Então, o que importa é que você saiba que eu estou com uma pessoa da minha família numa situação de enfermidade, duas, na verdade, numa situação de enfermidade muito crônica. E a vontade que eu tenho é de dizer para eles todo dia: a paz seja com vocês. E essa palavra de Jesus é a palavra que nós devemos dizer uns para os outros: a paz seja convosco. Queridos, no que depender de nós, tenhamos paz para com todos. Diz a palavra assim: no que depender de vós, tende paz uns com os outros. Então, que nós tenhamos paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Então, nós somos da paz e não da guerra, né? A guerra só aconteceu em algumas situações no Antigo Testamento, por causa da posse da terra. Aqueles que são da fé há mais tempo já conhecem, e ainda hoje acontece isso. E nós também temos guerras no campo individual, nós temos lutas no campo familiar, nós temos problemas de diversas ordens, mas que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós. Como nós saudamos a graça do Senhor, que é o favor dele merecido, e a paz. E, como nós dizemos na nossa igreja, a paz do Senhor seja contigo. A paz do Senhor seja contigo. Bem, versículo 20: enquanto Jesus falava aos seus discípulos, ele mostrou as mãos e o lado. que tinham sido feridos na cruz do Calvário. E os discípulos ficaram felizes, porque, embora ele tenha mostrado as marcas da ferida, aquelas marcas já não sangravam mais, porque o corpo glorificado de Cristo já não sofre isso. É aquilo que nós não vamos sofrer mais. Depois, ou no arrebatamento, ou depois que nós fomos levados para estar com Deus, nós vamos ver essas marcas em Jesus, mas não estará sangrando. E na nossa vida não haverá mais lágrima, e não haverá mais dor, e não haverá mais ranger de dente, e não haverá mal nenhum que possa nos atormentar, e não haverá mais enfermidade, e não haverá mais nada de mal, porque Deus estará ministrando a paz. Alegre-se por saber que Jesus mostrou as mãos e o lado, só que eles já não sangravam mais. A ressurreição fez com que ele já não tivesse mais o sangramento. É isso que a ressurreição vai fazer conosco. É isso que a ressurreição já fez com você, se você já ressuscitou em Cristo Jesus. As coisas vêm, os problemas vêm, as lutas vêm, marcas ficam no nosso corpo, marcas ficam na nossa alma, marcas ficam no nosso ser como um todo. Mas eu quero dizer, elas não vão sangrar mais. E elas não vão sangrar mais, sabe por quê? Porque nós somos o corpo glorificado de Cristo. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou e também atribuiu à igreja, deu de presente para a igreja, colocou a igreja como parte do seu corpo vivo. Além de Jesus ressuscitar, ele nos faz ressuscitar juntamente com ele. Por isso, nós passamos pelas lutas, e no primeiro momento vem a lágrima, e no segundo momento vem o sangramento das lutas que passamos, mas eu quero dizer para você que está chegando a hora, ou já chegou na sua vida, onde as coisas estão até marcadas. Você lembra, você não sofre de amnésia, não. Você lembra das coisas. Você lembra das dores. Você lembra das marcas. Você lembra dos sangramentos que teve na sua vida, das lutas que você teve na sua vida, mas elas não sangram mais. E elas não sangram mais, aleluia, porque você está em paz com Deus. Nenhuma enfermidade pode mais fazer você ficar longe da paz do Senhor. Nenhuma dor, nenhuma tribulação, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Fique alegre no Senhor, como os discípulos ficaram no versículo 20. Os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. A igreja tem que ficar muito alegre. A igreja não tem que ficar fazendo regrinha, não tem que ser um monte de gente chata. Porque outro dia eu aprendi uma frase muito interessante: os muçulmanos têm os xiitas e nós cristãos, às vezes, temos os chaatos. Então, se você é de Cristo Jesus, não seja um chato, enchendo as paciências dos outros, pegando no pé dos outros, acusando os outros, apontando para os outros. Se você é um discípulo de Jesus, não seja um chato. Se você é discípulo de Jesus, fique muito alegre, porque você ressuscitou em Cristo Jesus. E Jesus diz mais uma vez: a paz seja conosco, convosco. Ele disse aos discípulos e diz para nós hoje: a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Veja, João já faz uma condensação aqui. Ele já nos remete para o momento da aparição de Jesus para os discípulos e para o envio. E nós somos enviados. Não somos enviados para ser chatos. Não somos enviados para perturbar a vida de ninguém. Não somos enviados para acusar ninguém. Nós somos enviados para espalhar a paz de Cristo. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Nós, o Senhor soprou e os discípulos receberam o Espírito Santo. O Senhor sopra e nós estamos recebendo o Espírito Santo agora. Eu sopro em nome de Jesus agora e você vai receber aonde você estiver, no Brasil, na Alemanha, na Arábia, nos Emirados Árabes, nos Estados Unidos, onde estiver sendo ouvida essa palavra agora. Eu sopro agora em nome de Cristo Jesus, a paz dele. Eu sopro o Espírito dele e você vai receber o poder que cura, que liberta, que salva, que batiza no Espírito Santo, que te enche de alegria, que te enche de paz, que te enche de vitória. Eu disse a vocês, esse é o capítulo da vitória. É a hora da gente celebrar. Então, somente eu quero dizer uma coisa a vocês. Você recebeu o Espírito Santo? Recebeu o poder do Espírito Santo? Aleluia! Receba pela fé. João Batista diz assim: eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim vai batizar com o Espírito. O Espírito Santo agora está desejando batizar você. Jesus está desejando, na verdade, Jesus está desejando batizar você no Espírito Santo. E se você for batizado no Espírito, duas coisas vão acontecer. Primeiro, você vai ter um fruto de um testemunho, a sua vida vai mudar por completo. É a própria obra da salvação, no seu ápice, no seu culminar, no seu êxtase, no seu clímax. Você é salvo e cheio do Espírito Santo. Você recebe o poder de dar o fruto. Que fruto? A paz, a alegria, o amor, a bondade, a benignidade, a temperança, o domínio próprio. E, meu querido, você vai ter, minha querida, você vai ter, então, esse fruto do Espírito. É isso que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Essa paz, essa alegria, esse amor, essa bondade, essa longanimidade para com as pessoas, essa paciência para com as pessoas. Ao invés de perturbar as pessoas com a questão da fé, ajude as pessoas. Você é batizado com amor. O fruto do Espírito vai encher você do caráter de Jesus. Você vai ter o caráter de Jesus. E a segunda parte do fruto do Espírito é poder. Veja bem, a primeira parte do fruto do Espírito é a vida de Jesus, a característica da vida de Jesus. Você vai sendo moldado, você vai sendo transformado na imagem e na semelhança de Jesus. Eu vou repetir, você vai sendo transformado na imagem e na semelhança de Jesus, segundo a imagem e a semelhança de Jesus. Você vai se transformando em semelhante ao irmão mais velho. Ele agora é o irmão mais velho entre muitos irmãos. Ele é Deus, é Senhor, é o Mestre, é incomparável, é tudo aquilo que nós podemos imaginar de melhor. Não nos comparamos a ele nesse aspecto da sua plena divindade e a sua plena santidade como ser humano. Mas, olha que bênção, nós recebemos dele a imagem de Deus, o jeito de Deus, a característica de Deus, o caráter de Deus. E o principal fruto desse Espírito é o amor. É pelo amor que nós somos conhecidos, como João 17. Nós não somos conhecidos pelo sermão que fazemos, não somos conhecidos pelo cântico que cantamos. Até durante um tempo, muita gente que prega com eloquência é conhecida pelo seu sermão, mas com o passar dos anos, o que vai demonstrar se alguém é ou não é seguidor de Jesus é o amor. E a segunda parte é o poder. Muita gente pode falar muito, muita gente pode cantar muito, muita gente pode cumprir as regras da sua denominação, até regrinhas, né, da sua denominação e regras mais importantes que são doutrinárias. Pode sim, mas o que vai caracterizar você como batizado no Espírito Santo, a segunda parte, é poder. Poder para fazer aquilo que Jesus fez. Se Jesus salvou, você vai ser um instrumento de salvação. Se Jesus curou, você vai ser um instrumento de cura, como diz lá em Marcos capítulo 16, Mateus capítulo 28. Se Jesus discipulou, você vai discipular em nome dele. Se Jesus libertou vidas, você vai libertar em nome dele. Se Jesus ressuscitou a Lázaro, você vai ressuscitar pessoas que acham que a sua vida já acabou. Tem um monte de gente agora que está me ouvindo e que talvez olhe para a sua vida e diga assim: olha, para mim a família acabou, para mim o casamento acabou, para mim o trabalho eu não quero mais, para mim eu não quero mais estudar, eu não quero mais nada na vida. Parece que tudo sucumbiu, parece que tudo está morto. Eu quero te dizer que você está recebendo o poder do Espírito para ressuscitar essa pessoa e dizer, em nome de Jesus, levanta dentre os mortos. Porque nada acabou para você. Nada acabou para você. Sabe por que nada acabou? Porque Jesus ressuscitou. E juntamente com ele você ressuscitou também. E Jesus ressuscitou e nos deu poder e autoridade. Agora, quando você verificar que alguém está extremamente sobrecarregado ou sobrecarregada, extremamente afadigado e muitas vezes dizendo mesmo tal coisa morreu para mim, você vai poder, em nome de Jesus, dizer: não morreu, não. E se morreu, o Senhor vai fazer ressurgir na sua vida essa alegria. Aleluia. A penúltima parte do capítulo é um grande alerta que ele faz para Tomé. Ele apareceu para os discípulos, mas da primeira vez Tomé não estava junto. E quando os discípulos contaram para ele, e eles falaram da marca dos pregos, e eles falaram de tudo aquilo que tinha marcado, né, o seu corpo na crucificação, Tomé ficou em dúvida. Mas Jesus apareceu 8 dias depois. Esse oito não é por acaso, eu só vou apontar para você, mas não vou detalhar, tá bem? Aparecer 8 dias depois significa a circuncisão. Porque a circuncisão se dava no oitavo dia. Então, essa é a circuncisão de coração, tá bem? Toda letra no hebraico antigo e no aramaico também tinha uma representação numérica. Eu vou falar para você bem simples. É como se no alfabeto aqui em português, tá? A fosse 1, B fosse 2, C fosse 3. Isso não é para você tirar sorte, não é para você jogar na loteria esportiva, não é nada disso. É para você entender o significado. Então, alguns números aparecem na Bíblia, 7, por exemplo, representa totalidade, plenitude. 8 representa circuncisão, ou seja, o dia que eu fui consagrado ao Senhor. Então Jesus aparece 8 dias depois, ou seja, para circuncidar de vez, para marcar de vez o coração de todos os discípulos e particularmente o de Tomé. Porque Tomé disse assim: olha, eu só acredito vendo. Falando aqui bem direto, eu só acredito vendo. Se eu colocar meu dedo ali, as minhas mãos na marca dos cravos, então, onde foi a lança colocada nele, então eu vou acreditar, mas se eu não colocar minha mão, eu não acredito. Mas Jesus apareceu no oitavo dia. para circuncidar o coração de Tomé. Só que ele fez um alerta que eu quero fazer a você. Bem-aventurado, Tomé, que bom que você creu, né? Jesus disse para ele, que bom. Jesus lhe afirmou, Tomé, porque me viste, acreditaste? Você acredita agora? No oitavo dia você acredita? Então eu ressuscitei. E só para você não ficar triste com Tomé, Tomé vai ser um apóstolo que foi enviado lá para a Índia, o que nós conhecemos hoje como Índia, tá bem? Ali na Ásia, para você entender. Tomé foi trabalhar naquela região e Tomé morreu ali. Se tornou um apóstolo tremendo, no lugar onde tinham muitos deuses e muita idolatria, e Tomé deu a vida ali, evangelizando naquela região. Então não fique triste, não. Só que ele cometeu um erro. Ele diz: Eu só acredito vendo. Se eu não ver, eu não acredito. E Jesus então o repreendeu: Tomé, porque viste e acreditaste? Feliz é aquele, né? Bem-aventurado significa feliz. Feliz é aquele que não viu e creu. Irmãos, a fé, como eu disse a vocês, é a certeza de coisas que se não vêm, convicção de fatos que nós estamos aguardando. Esse é o texto de Hebreus. Então, fé é certeza daquilo que eu não vi ainda. Eu não vi Jesus voltar ainda na segunda vinda para julgar vivos e mortos, mas eu creio, é pela fé. Eu não vi ainda tudo acontecer que vai acontecer no final dos últimos dias, na escatologia, nas últimas coisas que vão acontecer. Eu não vi, mas eu creio. Você crê. Então Jesus está falando para nós hoje, olha, porque muita gente vê, eles acreditam. Aliás, muita gente, os judeus dependiam de sinais, diz a palavra. Os judeus precisam de sinais, os gregos precisam de conhecimento. Até hoje é assim. Muita gente precisa do sinal, precisa ver para crer nas coisas, e muita gente precisa de conhecimento. Sem o conhecimento absolutamente claro, dogmático, sistemático, axiomático, então eu não vou crer, não. Meu irmão, feliz é aquele, minha irmã, feliz é aquele, aquela que não viu e creu. Feliz é aquele, aquela que não entendeu tudo da doutrina ainda, mas já creu. Sabe por quê? Porque nós não vamos entender tudo da doutrina agora. Só lá no novo céu e na nova terra é que nós vamos conhecer como somos conhecidos. Hoje, 1 Coríntios 13 diz assim: Hoje nós vemos como espelho, mas então veremos face a face. Então, só no celeste porvir, só na nova terra, é que o Senhor vai ministrar todas as coisas para nós. E eu tenho uma boa notícia para você, uma grande notícia. Para quem gosta de conhecimento, como eu gosto de conhecimento, uma boa notícia. Como o conhecimento de Deus é maior que o infinito, porque Deus tem que ser maior que o infinito. Se ele fosse somente infinito, então nós poderíamos dizer que a própria infinitude é semelhante a Deus. Não, ele é maior que o infinito. E ao longo da eternidade, então, você pode dizer assim, ao longo da eternidade ele vai ministrar para nós. Não vai ter fim essa ministração. É maior que qualquer fim. Ele vai ministrar para você, você vai ter muito tempo para aprender, aprender, aprender, aprender. E quanto mais você aprender, mais você vai glorificar. E quanto mais você verificar o que ele criou, você vai glorificar também. Só que eu quero te dizer, isso não vai ter fim. É maior que o infinito. Então alegre-se, porque Deus está, Jesus está voltando e vai nos levar e nós vamos experimentar dessa bênção. E só fique com esse alerta. Não fique dependendo de ver toda hora, uma coisa acontecer para crer. Creia primeiro. Crês e verás a glória de Deus. A ordem é inversa. Não é ver para crer. A ordem é ver, crer para ver, perdão. A ordem não é ver para crer. A ordem é crer para ver. Se você crer, você verá a glória de Deus. A ordem não é conhecer para crer. A ordem é crer para conhecer. Tá bem? Você crê primeiro e aí você vai ver os sinais de Deus. Você crê primeiro e aí você vai entender a revelação de Deus. Esse foi a advertência que ele faz a Tomé. E claro que ele fez a Tomé também pensando em todos nós que viríamos depois. E para encerrar essa ministração, amados, eu quero encerrar lendo a palavra. Creia em Jesus. Independente de sinais ou de entendimento, creia em Jesus, o Filho de Deus. Verdadeiramente, Jesus realizou na presença dos seus discípulos há 2000 anos atrás, e ele continua realizando ao longo desses 2000 anos na vida de todos os seus discípulos e discípulas. Ele continua realizando muitos milagres que nem cabem num livro. Se nós fôssemos contar tudo que todos os cristãos viveram, não caberia. Se só os discípulos dizem que os 3 anos que eles viveram com Jesus não caberia num livro, imagine ao longo de 2000 anos, não caberia em 1 trilhão de livros o que Deus fez. Mas eu quero dizer a você, verdadeiramente Jesus realizou na presença dos seus discípulos, naquela época e ao longo dos 2000 milênios aí. Muitos milagres que estão escritos na Bíblia e outros que foram escritos em testemunhos, em livros que foram escritos no primeiro século, no segundo, no terceiro, até agora. Quantos testemunhos de pessoas, de pastores que escrevem, de missionários, missionárias, quanta coisa que Deus continua operando. Quanto milagre, quanto discipulado Deus continua realizando. Esses, entretanto, que estão aqui no capítulo 20, foram escritos para que possais acreditar. Então, esse capítulo 20 se encerra assim, ó. Esses que estão escritos aqui foram escritos para que todos nós possamos acreditar. Acreditar no quê, pastor? Que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Que Deus nos abençoe e que nós possamos acreditar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E crendo nisso, que nós tenhamos a vida dele, a vida eterna, a vida plena, a vida abundante, em nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Agora, depois de ouvir João 20, não deixe de celebrar. Celebre por 1 minuto que seja, em oração, ou depois na igreja, com cânticos, ou onde você desejar, mas agradeça a Deus, porque ele é verdadeiramente, ele ressuscitou, ele é verdadeiramente o Messias esperado, ele é o Cristo, quer dizer ungido, quer dizer Messias, ele é o Messias, o Filho de Deus, tá bem? Se você crê nisso, você vai ter vida, e vida abundante, vida plena, vida eterna, vida em seu nome. Eu não estou dizendo para você que você não vai ter lutas. Eu não gosto de papo furado. Gosto de papo reto, direto e reto. Eu não estou dizendo para você que você não vai ter luta, que você não vai ter problema, que você não vai ter tribulação, Você não vai ter enfermidade. Agora mesmo eu disse para vocês que nossa família está passando por uma situação delicada. Então nós vamos ter essas lutas, mas creia, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, você pode crer no amanhã, no hoje, no amanhã e no eternamente. Porque ele vive, temor não há. Porque você pode saber, e saber bem convicto, que a sua vida está nas mãos de Jesus. Que vivo está. Que Deus te abençoe, te guarde e que nós agora celebremos o capítulo 20, louvemos a Deus porque ele ressuscitou e porque nós podemos ter a vida nele. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, assim como com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém, aleluia, glória a Deus.